Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Nós vamos agora meditar na Palavra de Deus. Tenho certeza que você está com o coração pronto, preparado para receber a Palavra de Deus, amém? Nós estamos aqui para fazer nenhum ritual, mas estamos aqui para aprender com Deus aquilo que Ele deseja que nós venhamos aprender para podermos viver, amém? A palavra de Deus nada mais é do que um manual de instrução para a nossa vida, e Deus deixou esse manual de instrução para que nós possamos conduzir a nossa vida de melhor forma, amém, gente? Compreende isso? Então, graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 5, carta aos Efésios capítulo 5. Aos Efésios, capítulo 5. Amém? Podemos começar, irmãos? Todos prontos, preparados? Já estão aqui em três estados, ou três dimensões? Espírito, alma e corpo? Tua alma está aqui? Tua mente está aqui? Eu pergunto isso para quem às vezes não entende o que eu estou perguntando. É porque às vezes a pessoa está presente só com o corpo. Mas a alma dele, que é a mente, está distante daqui. Nós não somos como muitos acreditam que somos, que temos uma fé tola, uma fé sem inteligência. Pelo contrário, irmão, a fé não é uma ciência louca. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados. Ou seja, pela fé entendemos. Nós não temos uma fé louca, a nossa fé nos leva a entender aquilo que a ciência não explica, aquilo que o homem não explica. Agora, esse é o momento que nós temos para entender o que a fé quer nos ensinar. Digam graças a Deus. Diga assim comigo: pela fé entendemos. Diga mais forte: pela fé entendemos. Tão diferente de muitas pessoas que acreditam que a fé é cega, não é verdade? Ah, a fé é algo cego, você tem que crer cegamente. Não, irmão, eu tenho que crer com entendimento. Digam graças a Deus. Entenderam sim ou não? Então vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 1. Fique disponível aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração, amém? O tema da nossa mensagem hoje é o caminho mais excelente. Diga assim: eu vou aprender hoje o caminho mais excelente. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Talvez a minha versão está um pouco diferente, quem tem a versão King James está igual. Se a sua versão tiver um pouco diferente, não quer dizer que sua Bíblia está errada ou que a minha está errada, é questão de tradução, amém? Mas eu vou citando os versículos para que você possa conseguir acompanhar comigo. Eu vou ler de novo versículo 1 e versículo 2. Diz assim, olha: portanto, leiam comigo, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Bom, o que é imitador? Quando eu imito alguém, eu me faço parecido com esse alguém. Amém? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: sede imitadores de Deus como filhos amados. Agora, Deus nunca permitiria Paulo dizer para que nós venhamos ser imitadores dele se Deus soubesse que isso é impossível fazer. Agora, quando Deus, por Deus saber que isso é possível, ele permitiu que Paulo, usado pelo Espírito de Deus, desse essa orientação à igreja de Éfeso. E talvez você pode pensar como pensam alguns, mas isso era para o povo do passado, isso era para a igreja de Éfeso. Eu quero te dar uma informação, que todas as cartas de Paulo foram escritas para a igreja atual, que começou lá na época de Paulo. Nós vivemos a igreja que começou na época de Paulo, amém, gente? A era que começou com Paulo chama-se mais popularmente a era da nova aliança, ou a época da graça. Essas orientações que Paulo passa para as igrejas, é na verdade as orientações de Deus para a igreja atual também, que começou com Paulo e que continua até nos dias de hoje. Amém? Não serve para mim, não serve para você, não serve para nenhum cristão nascido de novo, recriado em Cristo Jesus, os ensinamentos, por exemplo, que Jesus dava aos judeus. Por quê? Porque nós não somos judeus. Amém, gente? Aqueles ensinamentos que Jesus dava aos judeus servia para eles porque eles viviam a época da lei. Agora, Jesus nasceu sob a lei ou debaixo da lei para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei e para nos colocar na posição de ser adotados por Deus e nos deu um espírito ao qual clama, Abba Pai. Digam graças a Deus. Então, ou seja, Cristo nasceu debaixo da lei para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei e os colocou na posição para ser adotados por Deus. E uma vez que formos adotados por Deus, então Deus nos concedeu em nosso espírito o espírito que clama, Abba Pai, ou Papai querido. Amém, gente? Ou seja, nós hoje podemos entender que as cartas que Paulo escreveu às igrejas, a Coríntios, a Efésios, aos Romanos, enfim, as suas cartas, é também para nós. Entenderam, sim ou não? Então Paulo agora, escrevendo à igreja de Éfeso e estendendo a nós hoje, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus. Eu faço uma pergunta. Alguém, por um acaso, já leu ou já ouviu dizer que algum profeta do Velho Testamento pediu para que alguém, ou declarou para que alguém imitasse a Deus no Velho Testamento? Moisés, Abraão, os homens da fé que viveram no Velho Testamento, algum dia fez menção a essa palavra? Não. Por que que não poderiam imitar a Deus? Porque a natureza do pecado habitava no homem. E assim se deu até a vinda de Jesus Cristo. O que é que Jesus veio fazer? João capítulo 10, versículo 10, diz que Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Quando você vai examinar o que é vida e abundância, você vai chegar no verbo grego chamado zoe. E zoe quer dizer a própria vida de Deus. O que é que Jesus veio trazer? A própria vida de Deus para nós. Digam graças a Deus. Quando Jesus trouxe para nós a própria vida de Deus, e isso se deu quando ele morreu na cruz do Calvário, porque ali ele fez a obra da substituição, ele se colocou no meu lugar para que hoje eu pudesse estar na posição que ele estava aqui, ou seja, posição de filho, amém, gente? Ele se tornou pecado por nós, para que eu me tornasse, para que você se tornasse justo, justificado, para que você se tornasse santo, eleito de Deus, alguém recriado, e que Deus o chama de deuses. Agora, deuses porque está no plural, no singular é? Então veja só, Paulo escreve aos Efésios e diz, sede pois imitadores de Deus. E aí ele continua, e andai em amor como Cristo. Há duas pessoas que devemos imitar, Deus. E uma coisa muito interessante que às vezes nós não paramos para analisar, é que a característica fundamental de Deus, se é assim, se eu posso usar essa palavra, é perdoador, aquele que perdoa, aquele que libera perdão. Amém, gente? Esse é o ponto principal do nosso Deus. Sede imitadores de Deus. Nós queremos imitar a Deus no poder, nós queremos imitar a Deus na criação, queremos imitar a Deus em tantas coisas e devemos fazer isso. Mas não devemos esquecer que uma das coisas fundamentais que Deus faz é perdoar. Olha para o teu vizinho e diga assim, se Deus diz que você pode perdoar, é porque você pode. Então, olha, diz aqui, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Somos filhos, devemos imitar Deus, que é o nosso Pai. Então, a característica principal de Deus é liberar perdão. Eu pergunto para você, Deus algum dia pensou para perdoar a humanidade? Alguma vez Deus pensou para perdoar-nos? Não. Talvez você vai pegar trechos isolados do Velho Testamento e dizer, mas Moisés teve que interceder, tal, tal, tal. Isso é porque você pega o meio caminho, você não pega o fio da meada lá em Gênesis. Quando Adão pecou, Deus disse assim, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Meu irmão, eu pergunto a você, o que é isso a não ser elaborar todo um plano para trazer a humanidade de volta para ele? Entendeu, irmão? Não tem outra explicação a não ser essa. Quando Deus disse para o homem ali, para a mulher, que da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente, Deus estava já falando da vinda de Jesus Cristo. E isso se deu lá no pecado original. Amém, gente? Vocês estão entendendo, sim ou não? Ou seja, Deus, ele liberou o perdão para o homem. Eu sei que tem todas aquelas doutrinas religiosas, e o que mais a religião faz é atrapalhar o povo. Essa é a verdade, que diz que Deus ficou muito bravo com o homem, ao ponto de ter expulsado o homem do Éden. Meu irmão, aqui tem a maior declaração de amor de Deus, foi quando Deus expulsou o homem do Éden. Ali está caracterizado uma das maiores provas do amor de Deus. Por quê? O homem, quando pecou, agora tinha mudado a sua natureza de alguém com a imagem de Deus, agora com a imagem de Satanás, ou a imagem do pecado, para ficar mais leve para alguns religiosos de plantão. Então veja só, Deus ali naquele momento, quando o homem peca, Deus então elabora todo um plano, e isso se dá com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus expulsa o homem do Éden, porque o homem agora estava em pecado. E uma vez continuando no Éden, ele iria comer da árvore da vida e viveria eternamente em pecado. Deus jamais poderia fazer algo pela humanidade. Como prova do amor de Deus, Deus não permitiu que ele continuasse ali. Amém? Então, Paulo diz que nós devemos imitar a Deus perdoando também. Você deve liberar perdão. O amor oferece perdão e não espera o pedido de perdão. Repita comigo, o amor oferece perdão e não espera o pedido de perdão. Deus não esperou Adão pedir perdão. Pelo contrário, o homem estava no pecado, Deus sabia, e Deus veio querendo saber o que é que tinha acontecido. Amém, gente? E aí você vai dizer, mas se Deus perdoou porque aconteceu tudo aquilo. Meu irmão, é uma mensagem que eu tenho que falar sobre o plano de Deus. Seria um seminário, por isso, de estudos que a gente dá aqui. Amém, gente? Mas ali, só para você saber, Deus mata um cordeiro, tira a pele do cordeiro, coloca sobre o Adão, sobre a Eva, demonstrando que somente pela morte de um cordeiro inocente, o homem poderia se aproximar novamente de Deus, tipificando aquilo que iria acontecer por meio da vida de Jesus Cristo. Amém, gente? Entenderam até aqui, sim ou não? Agora, meu irmão, aqui em João capítulo 8, versículo 13 ou 8, alguma coisa, 3, me esqueci agora, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quem era Jesus? O perdão oferecido à humanidade. Quantos entenderam, digam graças a Deus. Deus não ficou esperando que o homem se arrependesse de tudo aquilo, mas ele ofereceu o perdão. Então nós podemos entender, meu irmão, que nós podemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Amém? Perdoar quando estamos, na verdade, cobertos de razões é fácil. Perdoar quando sentimos que devemos perdoar é fácil. Repita assim comigo: perdão não é sentimento. Bem forte: perdão não é sentimento. Diga comigo, perdão é atitude. Olha só, a Bíblia não diz que Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu a necessidade, né, de enviar. Não, meu irmão. A palavra de Deus diz que Deus amou e ofereceu o perdão, Jesus Cristo. Amém, gente? Está em João capítulo 3, versículo 18. Então, quando Paulo, ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus, ele está dizendo, você deve perdoar as pessoas que te ofendem. Você deve perdoar aquelas pessoas que estão erradas, mas que disseram coisas contra você. Amém? Agora, perdoar não significa ser bobo. Crente tem uma mania de achar que perdão é ser bobo. Alô? É ou não é verdade? Ah, eu perdoo. Quando é amanhã, ele faz de novo. Eu perdoo, amanhã ele faz de novo, eu perdoo. Meu irmão, sabe o que significa perdão? Hã? É liberar aquela pessoa para que ela viva em paz sem se preocupar com você, sem se preocupar com aquilo que ela fez para você. Amém, gente? Entendeu, sim ou não? Aí entra a mensagem que eu preguei sobre confiar em Deus. Confiança é bom, mas quando você deposita confiança na pessoa errada, você quebra a cara. Amém, gente? A confiança é algo excelente, mas quando você deposita confiança na pessoa certa, quando entende, diga, eu estou entendendo isso. E aí, o versículo 2 diz: e andai em amor, como Cristo. Diga assim: eu devo andar em amor, como Cristo. O que é andar em amor? É agir em amor, como Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, que Jesus, ele é o maior exemplo de como agir diante das adversidades e diante das perseguições. Amém, gente? Então Paulo está dizendo, ande em amor como Cristo. Aí ele diz, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício e como aroma suave. Ou seja, ande em amor como Cristo, que também nos amou. Ou seja, nós não tínhamos feito por merecer, mas Cristo nos amou, andou em amor. Quando aquelas pessoas que estavam lá o crucificando, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, quando Deus diz que nós devemos ser assim, isso aqui é o modelo do cristão. Amém, gente? O que nós estamos aprendendo aqui hoje é o modelo de um homem ideal criado por Deus, que está na Bíblia Sagrada, pelo qual nós devemos moldar a nossa vida. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então eu quero que você entenda que existe uma figura ideal na Bíblia Sagrada. Talvez você está pensando, é Jesus? Claro, é o varão perfeito. Mas existe uma figura aqui, na nova aliança, que é um homem perfeito que Deus quer que nós venhamos nos moldar nele. Entendeu, sim ou não? E aí, como existe esse homem perfeito? Ele está escrito aqui. Esse homem perfeito, ele deve ser imitador de Deus. Ele deve andar em amor como Cristo. E aí eu sei que uma mente religiosa vai dizer, mas não existe homem perfeito. No conceito natural, não. Mas no conceito, quando você sai da religiosidade e começa a viver o sobrenatural de Deus e entende todo o plano da redenção, que você nunca vai aprender em meia hora de mensagem, e por isso você deve buscar, querer, descobrir o que é isso, para você então se moldar a essa vida. Amém, gente? Aí então você vai entender o que eu estou dizendo. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Então, meu irmão, nós devemos fazer isso. Aí, Deus vai dizendo aqui, entre vós, no versículo 3, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas atitudes não são adequadas aos pecadores recriados, aos pecadores redimidos. Não, irmão. Você percebe como não existe na nova aliança o que muita gente pensa? Ah, eu sou um pecador redimido. Se é pecador, não é redimido. Se é redimido, não é pecador. Ah, eu sou um pecador restaurado. Quero dizer para você que Deus não está fazendo nenhuma restauração nas estátuas. Amém? Pode ficar tranquilo que Ele quebra e faz de novo. Ele te recria. A única coisa na tua vida que pode ser restaurada é a tua mente. Amém? Mas o teu espírito, que é a tua verdadeira pessoa, quando você nasce de novo, numa fração de segundo, imediatamente, isso é coisa divina, sobrenatural, Deus desfaz o seu espírito, e você, numa fração de segundo, passa a ser uma nova criatura. Deus fala de novo, não fala de pneu recalchutado, amém? Deus não pega uma coisa velha e melhora, Deus destrói e faz de novo. Digam graças a Deus. Você entendeu, sim ou não? Deus não quer que você venha lá do mundo todo podre, destruído, no sentido figurado, aí você chega diante de Deus, Deus fala assim, não, esse pedacinho aqui está bom, vou arrumar só aqui onde não está. Deus não está restaurando o teu espírito, Deus está te recriando. Amém, gente? Estão me compreendendo, sim ou não? Fazendo você uma nova pessoa. Quando vocês entenderam, eu digo amém. A restauração da alma é outra coisa, não dá para falar só num culto. Então diz aqui, que essas atitudes, diz assim comigo, não são adequadas aos santos. Tem algum santo aqui? Sim. Ixi, 30% da igreja, não é verdade? Tem algum santo aqui? Sim. Talvez você pense, apóstolo, eu não sou santo não, o senhor não me conhece. Então, você está vendo como que aquilo que eu estou falando está muito acima dessa mentalidade? Você que pensa assim? Eu estou falando de algo sobrenatural e você, de repente, tem uma mente toda religiosa. E eu te convido você a mudar esse pensamento por aquilo que diz a palavra de Deus. E aí você vai dizer, mas como que eu posso ser santo? Santo só está lá no céu. Não, eu quero dizer que santo está aqui, está do seu lado. Amém? Se Deus está dizendo que nós somos santos porque Ele nos santificou, então nós o somos. Amém? Alguém aqui acredita que o Espírito Santo habita em você? Eu pergunto a você, o Espírito Santo pode estar no meio de uma podridão? Se o Espírito Santo habita em você, você é algo que não presta? Você é um encapetado, meio santificado? Tem crente meio encapetado, meio santificado, ele tem o Espírito Santo no domingo, na sexta-feira ele já está endemoniado, mandando, sai capeta! Aí ele vai de novo no domingo para buscar o Espírito Santo, mas na sexta ele já está expulsando o diabo. Quer dizer, esse Espírito Santo é tão fraco que não dura nem uma semana, irmão. Você percebe que a nossa inteligência não permite acreditar nessa heresia religiosa? Alô? Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Ah, mas é bom expulsar o capeta, porque está acontecendo umas coisas lá em casa. Está acontecendo umas coisas lá em casa. Meu irmão, quero dizer uma coisa para você, que você é o senhor da sua casa. Se está acontecendo, é porque você está permitindo. Mete o pé no diabo, manda ele sair de lá. Amém. Alô? Alô? Posso continuar? Você quer que eu recuo? Hã? Apóstolo, é que o senhor não sabe, eu preciso de uma lata de óleo lá em casa para expulsar os capetas que lá estão. Meu irmão, se o capeta sai com óleo, quero dizer para você que na sua panela não tem demônio nenhum, então, né? Pelo menos a sua cozinha está consagrada, o supermercado, meu irmão, na área de óleo, está em paz. Mas, apóstolo, é o óleo ungido. Meu irmão, por que eu vou querer o óleo ungido, sendo que eu já sou ungido? Meu irmão, não é o óleo que é ungido na minha vida, eu sou ungido desde o fio da cabeça aqui, do meu cabelo até a planta dos meus pés. Agora eu lembrei de um pastor, né? Aliás, lembrei do Kleber, não foi um pastor? Ele diz assim, meu irmão, eu não sei como que aconteceu lá, ele falou que a pessoa estava abençoada, da planta da cabeça até a... como que é? Ele inverteu a situação, amém? Ele virou a pessoa de ponta cabeça. Do alto da cabeça à planta dos pés seria a forma correta. Ele falou, do alto dos pés até a planta da cabeça. Mas tudo bem. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus, ele disse o seguinte, pelo que o Espírito do Senhor me ungiu... Quem era a unção de Jesus? Quem era a unção de Jesus? Alguém tem o Espírito Santo aqui? Diga para o seu vizinho, então você está cheio de unção, meu irmão. Vira e mexe, eu falo isso de domingo, amém, gente? Porque às vezes a pessoa ela não acredita que o poder de Deus está dentro dela. Ela acredita que o poder de Deus está em algo exterior e não no interior. É engraçado que Deus diz que ele habita dentro do homem. É engraçado que Deus fala que você é santuário do Deus vivo, mas o poder está lá fora. Não é incoerência esse pensamento? Se você tem o próprio Deus, se você tem o Espírito Santo, o que, que você tem? Poder. Alô? Entenderam sim ou não? Então é o que a palavra de Deus está dizendo, que nós somos santos. E aí você vai dizer das suas falhas. As suas falhas eu quero dizer para você que você precisa entender sobre a justiça de Deus. Amém, gente? Você precisa entender sobre a justiça de Deus, e você quer aprender sobre isso, nós temos mais de 300 mensagens, mais de 300 estudos gravados em CDs e DVDs, você pode procurar os auxiliares, os pastores e pedir informação que ele vai te ajudar e você vai fazer um estudo para edificar a tua vida espiritual. Amém, gente? Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, meu irmão, nós podemos imitar Deus, como? Perdoando o nosso próximo. Independente dele se ele está arrependido ou não, e se você está sentindo ou não. Algumas pessoas, elas querem perdoar, né? Mas depois que eu orar e falar com Deus, não vou falar com Deus, se Deus tocar no meu coração, eu perdoo. Não existe oração para isso. Se Deus mandou perdoar, você não tem que perguntar para ele se Deus se deve perdoar ou não. Deve perdoar. Entende, irmão? Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que você deve andar em amor como Cristo. Quando alguém pisava no calo de Cristo, Cristo virava a mão na lata da pessoa. Hã? Imagine Cristo no trânsito que nós pega hoje. Eu falo do trânsito porque é a área que mais tenho que andar em amor. Amém, gente? Parece que ninguém... Eu sempre falo isso. Vocês já viram falar isso, não já? Parece que ninguém tem compromisso, não é verdade? Ele sai passeando pela estrada fora. Eu vou e vai. Nós temos que andar em amor? Não temos. Você está na fila do banco. Hã? Não anda. Você já viu como o povo anda em amor? Na fila do banco, é maravilhoso, não é verdade? Hã? Todo mundo andando em amor. É verdade ou não? Quando você está lá no médico, vai fazer uma consulta. Hã? Todo mundo anda em amor. Meu irmão, nós devemos andar em amor. Andar em amor não é falar de amor. Olha para o teu vizinho e diga, andar em amor não é falar de amor. Todo mundo acha bonitinho falar de amor, não é verdade? Mas o que agrada a Deus é andar em amor. Digam graças a Deus. É agir em amor. E quando aquela pessoa, meu irmão, pisa no teu calo e você... 2, 3, 4, 50 mil. É, você tem que andar em amor, irmão. Como Cristo. Imagina Cristo lá, meu irmão, expulsando os demônios. Meu irmão, como que eu amo essa palavra. porque isso me dá, sabe, um gás para continuar pregando a palavra de Deus. Imagina lá Jesus curando as pessoas, expulsando os demônios, aí vem aqueles religiosos, todos cheios, não pode, não pode, não faça isso, não faça aquilo. E diz assim, esse Jesus aí expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios, Beelzebú. E aí Jesus ouvindo aquilo, e Jesus ainda andar em amor, é assim que você tem que fazer. Alguém pode dar graças a Deus por isso? Apóstolo, mas isso é difícil. Irmão, graças a Deus, se é difícil, então é possível. Amém? Mas e se for impossível? Demora um pouquinho, mas acontece. Amém? O difícil é fácil, o impossível demora um pouquinho, mas vai acontecer. Digam graças a Deus. Vocês entenderam, sim ou não, irmão? Afinal de contas, Deus disse que aquele que crer, tudo é possível. Se você crê que Deus mandou você fazer algo e você pode fazer, isso vai ser possível para você. Amém, gente? Vocês entendem isso, sim ou não? Então você imagina, meu irmão, é como essa palavra me anima, porque muitas vezes a gente está fazendo a obra de Deus e tem sempre o religioso dizendo, ah, isso aí é do diabo, dançar na igreja, Deus me livre disso, na minha igreja. É ou não é verdade? Esse negócio de rock, isso aí é do Satanás. Você já viu o símbolo do rock? É assim. Vamos mudar o símbolo do rock? É o chifre do Satanás. Vamos mudar o símbolo do rock? Faz assim. Faz assim. Faz, irmão. Sabe o que significa isso na linguagem de surdo e mudo? Eu te amo. Amém, gente? Então, se pro rock do mundo é assim, a gente vai fazer assim. Digam graças a Deus. Amém, gente? Acabou. Agora as pessoas, elas ficam lá, meu irmão, com aquela cabeça religiosa e apontando o dedo. O que nós temos que fazer? Eu confesso para você que algum tempo na minha vida, eu fiquei muito preocupado com aquilo que diziam a respeito de mim. Está me compreendendo? Nosso irmão andava preocupado. Quando alguém falava da bateria, eu falava, mas, irmão, a bateria é de Deus, mas toca mais um pouquinho devagar. Chegava na guitarra, irmão, guitarra solo é de Deus, mas toca mais um pouquinho devagar. Agora sabe o que eu falo? Ah, é do diabo? Então toca para Jesus. Amém, gente? Vocês estão compreendendo, sim ou não? O diabo pode criar alguma coisa? Nós aprendemos ontem aqui que o diabo não é criativo. Amém, gente? Olha para o teu vizinho e diga assim, o diabo não é criativo. Diga assim, só existe duas pessoas que têm poder de criação. Diga assim, uma é Deus e a outra sou eu. Amém, gente? Vocês entendem isso, igreja? Então, nós precisamos aprender a andar em amor. Amém, gente? Muitas vezes nós somos muito justiceiros no sentido humano. Não, eu não sou capaz de ninguém. Fez, vai ter que pagar. Eu já vi até pessoa dizer, irmão, Deus é Deus de justiça. Essa pessoa está te perseguindo. Deus vai destruir. Irmão, parece bonitinho porque os carnais gostam disso. Carnal gosta de guerra, não é verdade? Hã? Tem até... Eu conheci um pessoal que você ia dar paz para ele e falou, paz porque eu estou na guerra. Para que paz? Eu estou na guerra. Você está na guerra e está atribulado, porque mesmo em guerra eu tenho que ter paz. Digam graças a Deus. Estão me entendendo? Alguém está na guerra aqui, irmão? Diga assim, eu já venci a guerra. Diz assim, eu sou mais do que vencedor. Significa que eu já venci a minha guerra. Amém, gente? Aí a pessoa fica, não, mas irmão, olha, Satanás está se levantando. E aí eu vou dizer novamente, que serpente com a cabeça esmagada não levanta a cabeça, meu irmão. Só na visão de crente. Amém? Meu irmão, se você falar isso para alguém que entende de animal, ele vai falar, rapaz, essa cobra é poderosa, hein? Diga assim, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Diga, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Sabe que eu fico impressionado com a fé? Que Jesus não disse que a palavra de Deus não diz que Jesus esmagou o rabo da serpente, mas a cabeça da serpente. Amém? Ou a cauda da serpente. Desculpa, é porque eu vim do interior e lá para mim é tudo normal. Amém, gente? Então veja só, Jesus esmagou a cabeça. E aí você vai dizer, mas apóstolo, por que tanta perseguição? Jesus disse, digo isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, isso é fichinha, digam glória a Deus, digam amém. Vocês entenderam, sim ou não? Devemos andar em amor. Alguém te fez algo e você é como aqueles judeus, né, irmão? Aquelas pessoas que tinham a sua prática judaica, não o judeu hoje, mas que seguia aquela religião judaica. Pegou o erro da pessoa e faz questão de guardar a vida toda. Eu tenho um trunfo em minha mão, olha o que você fez. Meu querido, você deve ter frequentado a escolinha de Satanás. E você aprendeu muito bem, porque acusador é ele. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim, nós devemos andar em amor. Amém? Alguém pisou no seu calo, irmão? Comece a rir. Amém? Sabe o que é rir? Não é no sentido de debochar da pessoa, mas é no sentido de não ser guiado por nenhum sentimento. Digam glória a Deus. Não estou dizendo ser bobo. Você consegue encontrar o meio termo que é o melhor caminho? Vamos lá para a palavra de Deus em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos ver aqui porque é importante andar em amor. Gálatas, capítulo 5. Amém? Olha o que diz aqui no versículo 6. Gálatas 5, versículo 6. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor. Diga assim comigo, mas sim a fé que opera pelo ódio. Hã? Pela raiva. Eu estou muito enraivado. E eu gosto de ficar com raiva, porque quando eu fico com raiva, as coisas funcionam. Meu irmão, quando você fica com raiva, a tua carne come, fica com tanta... Não é assim, irmão? Quando você fica com raiva, você sacia a carne. Amém, gente? Alô? Você sabia que a falta de andar em amor bloqueia a fé? A fé opera... Lê de novo, irmão. Vê se eu estou falando a verdade para você, ou se eu já fiquei doido. Ah, parte B do versículo, hein? Opera pelo amor? Está certo? Então não é palavra minha, amém? Diga comigo assim, a minha fé, ela opera. Diga, ela funciona pelo amor. Amém, gente? Não é pela raiva. Quantas pessoas, por exemplo, no casamento tem uma raiva do marido, só está com ele porque não tem outro jeito. Ou vice-versa, não é verdade? Maldição. Mas glória a Deus, se eu tenho que carregar essa cruz, eu vou até o fim, essa maldição. Mas Deus é fiel comigo. Ah, são duas conversas, meu irmão. Amém, gente? Você percebe como que a fé funciona? Por que que a fé de muitas pessoas está bloqueada? Porque está precisando andar em amor. Meu irmão, andar em amor não significa que você aprove as atitudes das pessoas. Jesus ama o pecador e odeia as ações deles. Amém? Diga, eu posso amar uma pessoa e detestar as atitudes dela. As pessoas confundem, não é verdade? Ah, eu não gosto do Paulo porque ele fez isso, aquilo, outro. Não, você pode não gostar do que ele fez, mas dele você tem que não gostar, mas amá-lo. Amém? Não sou eu que estou mandando, mas é Deus. O primeiro mandamento é ame a Deus acima. O segundo da nova aliança qual é? Da segunda aliança. Ou da nova aliança? E bananou tudo. Ama a Deus acima de tudo. E ama o teu próximo. Está vendo, irmão, como eu sempre tenho que falar sobre a nova aliança? Ama o teu próximo como eu vos amei. Amém, gente? Na velha aliança é ama o teu próximo como a ti mesmo. Na nova aliança, Jesus diz, um novo mandamento vos dou. Ame os teus inimigos como eu vos amei. um novo mandamento vos dou a respeito de amar o próximo. Ama os teus inimigos como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou? Dizendo assim para nós, olha, você vai fazer tudo certinho, se você passar no teste, eu vou te amar muito. Mas se você não passar no teste, cuidado, porque eu tenho a porta, aliás, a chave da porta do inferno, e eu vou abrir aquele caldeirão e te jogar lá. É isso, irmão? Não. Vocês ainda me amam com essa mensagem, irmão? Diga assim, a fé opera pelo amor. De novo, a fé opera pelo amor. E para a gente encerrar, 1 Coríntios capítulo 13. Só quero lembrar você que de domingo nós estudamos a palavra de Deus. Só quero dizer também, meu irmão, que desgraçado não é palavrão, viu? Às vezes eu solto algumas coisas nesse aspecto, mas desgraçado o nome já diz, desgraçado, ou alguém sem graça. E a segunda versão, e a segunda tradução disso é alguém que está em miséria. Às vezes é diferença de cultura, amém, gente? Não é verdade? Já ensinei sobre isso aqui. Um dia um pastor que morava no Rio de Janeiro veio pregar a palavra aqui no estado de São Paulo. E ele chegou, ele era mascate. Todo mundo conhece o que é mascate? Camelô? E no Rio de Janeiro não é camelô. Vocês sabem o que é lá? O que é lá? Biscate. É... Aí ele chegou na igreja e falou, irmãos, quando eu estava no Rio, era biscate e tudo. Eu fazia umas biscates, isso é camelô lá no Rio de Janeiro. Amém? Você sabia disso ou não? Dentro do Brasil tem muitas coisas, amém, gente? É como você, eu já falei isso aqui também, se você chegar no Rio de Janeiro e pedir uma bolacha, você tem certeza? Como que chama bolacha no... Biscoito. Não é biscoito, é biscoito. É ou não é verdade? Não vai muito aqui em Ribeirão Preto, onde os meus parentes moram, não é pãozinho, é filãozinho. Você chega na padaria, vê um filão para mim. Filão aqui é uma fila enorme, não é verdade? Aqui, mas assim... irmão. Então, às vezes... A gente tem algumas coisas que aqui pode, né? Amém, gente? Então vamos lá para a palavra de Deus. Você está em 1 Coríntios capítulo 13, eu só quero explicar o 12 e já vamos ler o 13 para a gente encerrar. O capítulo 12 todinho fala sobre os dons, que uns têm o dom de profecia, outros têm os dons, enfim, vai falando de vários dons. Amém, gente? Vai falando sobre os dons. Entendeu, sim ou não? Depois você pode ler com calma o capítulo 12 todinho, que vai falando sobre os dons espirituais. E sempre as pessoas ficam admiradas com os dons, não é verdade? Ah, aquele irmão tem um dom, e eu tenho aquele outro dom. Glória a Deus. Mas o capítulo 13, para você, na sua Bíblia, é o final do versículo, do capítulo 12, do versículo, capítulo 12, versículo 31, sobe só um pouquinho, você está no 13, diz assim, ó, contudo, buscai com zelo os melhores dons. Mas aí diz assim, Paulo, e agora passo a vos mostrar, diga comigo, um caminho ainda mais excelente. Um caminho mais excelente. E aí Paulo diz qual é o caminho, olha lá. Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos. O que é falar em línguas? Dons. Então Paulo está dizendo, ainda que eu tivesse algum dom espiritual e não tivesse o quê? O amor seria como um sino que soa ou como um prato que retine. Amém, gente? Compreenderam sim ou não? Qual é o caminho mais excelente? Qual é o caminho mais excelente? Falar de amor? Olha para o teu irmão e diga, andar em amor. Olha para o outro agora e diga, andar em amor. Quando entenderam a palavra, digam graças a Deus. Diga assim, eu vou andar em amor. Diga assim, vou começar agora. Amando o meu pastor. Diga assim, eu não vou ficar bravo com ele. Porque ele pregou essa palavra. Diga assim, eu vou viver essa palavra. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte? Não podemos entrar se não for por a sangue de Jesus. Dê um aplauso à sangue de Jesus. Gracias por tu sangre. Salvación y salvación. Aplauda la grandeza de nuestro